Kelly Ki, você é minha cantora favorita. Você é muito linda. Você parece a Britney Spears. Kelly Ki, Kelly Ki, Kelly Ki, Kelly Ki. Você é loira. Você é bem maguinha. Você é um doce de pessoa. Eu quero me casar com você. Kelly Ki, Kelly Ki, Kelly Ki, Kelly Ki. Escutar as suas músicas. Kelly Ki, Kelly Ki, Kelly Ki, Kelly Ki. Homenagem de Pedro Gino Marcos da Silva, obrigado.